compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got a nerd mail. Muito bem, vamos então agora à leitura de e-mails e comentários dos episódios de março do Paranerd. Primeiro deixar claro que dia 20 de março devia ter saído o Paranerd, mas tivemos problemas técnicos, vulgo ninguém quis gravar, e portanto não deu tempo de botar o Paranerd no dia 20, mas os de abril já estão gravados e editados, inclusive. Tá? Então não vai ter problema no dia do mês de abril, não, tá? Mas outro recadinho, se você quiser mandar recados, e-mails, informações do que você quiser, temos o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, facebook.com/paranerdia, a página do Facebook, ou o maravilhoso grupo do Telegram, que é o t.me/paranerdia, galera, se divertindo horrores naquele grupo, então entre também, que é muito bom. Tivemos aqui uma penca de comentários e um e-mail gigante do Rafael Dourado de novo, né? O bicho desocupado. Então tá, pra ler agora aqui os comentários, primeiramente tivemos um comentário dele, meu querido editor, Jorge Farifalcon, no Água de Moringa número 1. Salve povo, tomei um susto fácil quando o Jota disse que queria fazer um podcast. Como ele poderia proceder? Ajudando o que eu pude, e ele me fez uma proposta. Foi assim que eu comecei a editar o Água de Moringa, né? Também o Jorge falou no Água de Moringa 8. Eu fiquei feliz de ter editado esse. É bem poética a maneira que não vem o cordel. E eu ainda estou esperando a minha caneca. Abraço, viu? Cobrando na cara de pau. E novamente o Xox. Só que dessa vez no Parolando de Janeiro. Mano do céu, maior Parolando e um editor morrendo de inveja aqui. Não morre não, deu trabalho pra caralho pra editar. Brincadeiras à parte, gostei de ver que o Água de Moringa está sendo muito bem aceito pelo pessoal do Prefeito Jota. Por quê, né? Eu não entendi essa, mas tá bom. Mas isso poderia pingar também no Animesfere, né? Ó, oh, inveja, inveja é uma coisa feia, inveja é uma coisa tão feia. Ô, Xox, faz isso não. Enfim, eu tenho que tomar vergonha na cara e comentar mais vezes. Afinal de contas, eu sou ouvinte número zero do Paranerd. Número zero à esquerda que você é, tá? Né? Abraço. Então, abraço pra você também. Ah, o Xox, de novo. Dessa vez no Parolando de Fevereiro. Castes bons, pena que eu não comentei neles. Vou passar a comentar assim que postados. Abraço, quero só ver. Outro que nos fez o comentário foi o Elis. Não pensa que o Jorge acabou, não, tá? Vai ter outros do Jorge, mas calma, tem gente além dele, tá? Um outro que nos fez o comentário foi seu Eliseu Lourenço, no Água de Moringa 8, sobre o linguajar nordestino. E ele disse o seguinte: os movimentos na parte das vésperas de feira e da escutação de meio de feira. Eu tô lendo como tá escrito, tá? Tomara que esteja tudo certo. Eu já havia lido Nós, Livros de Jesse Aquirino. Achei muito bem representada neste programa. O cordel do linguajar nordestino eu não conhecia. Eu conhecia, mas consegui ver muita coisa do que eu vivo diariamente aqui no Nordeste. Esse podcast é um bom achado para quem gosta de ouvir sobre o Nordeste, mas de alguma forma sendo inserido no meio da coisa toda. Eu sou caminhoneiro e sempre que encontro algo assim, fico muito feliz. Obrigado, Jota, e todo o pessoal que faz esse programa. Não esqueça, Eliseu. Seja bem-vindo, a casa é sua. Outro que nos fez comentário também no Água de Moringa 8 foi o Mike Mikael. Ele disse: eita porra, que beleza de conteúdo. De longe, o melhor episódio de Água de Moringa até agora. Concordo, hein? Não discordo não, tá? Que beleza de programa. A propósito, esse podcast que você indica aí também são muito bons, viu? Somente para a Nerd, é o melhor de todos. Já estou ouvindo para ele, para a Nerd. Os podcastinadores, o RPG Guaxa, muito bom esse também, tá? Depois eu vou lá conferir o restante. Uma sugestão, traga convidados para contar suas histórias também. Acredito que isso vai melhorar ainda mais essa água aqui. Aguarde! Só isso que eu falo. Outro que nos fez um comentário foi o J. Santos no Paranerdia 181 do Vox Machina, que ele mesmo participou, então não sei por que ele precisa fazer comentário nesse, mas vamos lá. Gente, já anunciada do meu coração! Cara, essa animação foi literalmente uma grata surpresa, como se ele não dissesse isso no episódio. Um excelente exercício de imaginação e representação, como ele também, se ele já não tivesse dito isso no episódio. TDAH é uma merda, né? Fazer o quê? Eu, como já não tenho muito o que fazer, revi a série rolando dados em certos momentos para tentar emular outros resultados. Recomendo que façam isso. Não. É bem divertido. Não duvido, mas não. Ou não. Ou não, né? O programa foi muito legal, apesar da abdução do Tom. O PodPixel, o podcast, foi bem representado. Obrigado, pessoal. O mais legal foi ver a autarquia podcastal Nerdmaster. Eu vou comer esse cara de porrada qualquer dia desses. Mantendo a bola em jogo por mais de 2 horas de gravação. Foi pauleira. Foi pauleira, te garanto isso. Foi pauleira, tá? Parabéns. Quanto ao mais, eu choro. Se superou nessa. Uma edição primorosa, muito divertida. Valeu, Jorginho. É, valeu, Jorginho. Obrigado, tá? Falando nele, temos aqui outro comentário do seu choro. Jorge Firefalco, da Meno do Vox Machina, falou: e aí, Nerdmaster? Esse foi um episódio bem interessante para os ouvintes saberem. Era para eu participar, mas não consegui assistir a tempo. Né? Mas eu fiquei imaginando como seria jogar essa aventura. RPG Bitmojong. De resto, um enorme abraço. Tá bom, Xox. Eu mereço você. Falando no Xox, temos outro comentário do Xox. Tá sabendo o Parolando de desenho. Mas o senhor tá comentando os Parolando, tá vendo? E aí, Nerdmaster, sobre os episódios citados neste Parolando, acho que comentei nos dois. Para Nerd ou Hunter Cast, eu não ouvi. Mas sobre Arcane, que surpresa, eu também não assisti. KKKKK, eu detesto gente que ri KKKKK, mas fala KKKKK. De resto, um abração, tá? Outra que nos fez um comentário foi a Madame Dona Sara Batista no Água de Moringa 8 do Linguajar Nordestino, né? Belíssima interpretação e valorização do dialeto nordestino e sertanejo. Um viva a disseminação da cultura popular. Viva! Muito obrigado, Dona Sara. Outro que nos fez contar foi o seu Caio Jordan, também no Água de Moringa 8, falou o seguinte: primeira vez que eu estou escutando o podcast, mas gostei muito, irei escutar mais vezes, muito obrigado, a casa agradece. Pelo primeiro, eu escuto, não tenho nenhuma crítica, e sim elogiar este belo trabalho que o senhor J. Santos fez, parabéns. Muito obrigado, seu Caio, agradecemos a preferência. Outro que nos fez comentário foi o seu Marcelo, no Água de Moringa 5 do seu Lunga. Ele diz apenas que o bicho é bruto, kkkkk. Eu já falei o que eu acho das pessoas que falam kkkkk. Mas também, eu nunca vi ninguém rir kkkkk. Mas obrigado pelo seu comentário assim mesmo, seu Marcelo. Ainda o mesmo Marcelo, no Água de Moringa 8, disse o seguinte: muito bom, deu até fome esse cardápio. Porra, também, viu? Concordo contigo 100%, viu, seu Marcelo? Outro que nos fez um comentário foi meu queridíssimo amigo e correspondente de Altas Aventuras, seu Norberto Silva. Aliás, sigam as páginas do Norberto em que ele faz contos e histórias para lá de bons, viu? Este desenho é sensacional, por isso um podcast que já é incrível ficou melhor ainda. Olha vocês, olhos, meu lindo. Todos os participantes tiveram momentos muito bons, mas vamos ser sinceros. O senhor Jota brilhou, primeiro ao confessar, a cabeça explodindo com coisas óbvias, como a traição da moça, que em poucos capítulos anteriores deixou claro de que lado que ela estava. Também acho, né? Fazer o quê? Mas a história do Chuminho, pai do céu, ali eu pensei, ok, amigo, talvez seja a hora de maneirar com a cachaça, né? Também acho. Mas confesso que quem não? Quem não? A vergonha alheia atacou, mas a risada também, né? Sobre o desenho e a informação, citaram os desenhos com os quais o Trax do Vox Machina aparece, mas na verdade o artista desse tipo de traço se chama Phil Bouraça, e é o mesmo da animação Justiça Jovem, bem como de várias animações de longa-metragem da DC. Olha aí que informação muito legal, obrigado Norb. E um desenho que seguiu o modelo de 3 em 3 episódios que também mereceu um paralelo é o excelente Arcane. Cara, eu só não vou fazer um paralelo de Arcane porque já teve o Hunter Cast. Você ouviu o Hunter Cast? Então, não precisa fazer de novo. Precisa? Não, né? Baseado no jogo do League of Legends. Fica a dica. Não precisa, amor. Assiste, ouve lá o Hunter Cast, amor. Eu sei que tem a porra do Qualice como roxo, mas é o que tem pra hoje. É esse, viu? Parabéns, pessoal. Mais um excelente cast. Obrigado, Norb. Outro que nos fez o comentário foi seu Fábio Assis, no Água de Moringa 9, do Rasgarrabo, fazedor, como é que é? Arrumador, desarrumador de bagunça, bagunçador de bagunça, isso, é o Rasgarrabo, bagunçador de bagunça. Credo, Cris, mas tá bom lá. Ah, Cris, que caba brabo esse bagunçador de bagunça. Quando ele começou dizendo que na escola que ele se formou, o Lampião tinha sido reprovado por frouxura. Eu falei aqui, o cara é brabo. Parabéns, gordo. É, o gordo deve ser o Jota, né? Imagino. Vou supor que o gordo seja o Jota. Então, parabéns, gordo. Pra você também. Viu, seu Jota? Muito bem. Outro que nos fez comentário foi o seu Zenilton Detonha, do Água de Moringa 9. Ele falou o seguinte: bom dia, boa tarde ou boa noite, seu cabra. Então, bom dia, boa tarde, boa noite pro senhor também. Eu acompanho esse podcast desde o início, pois sou ouvinte do Paranerja. E há algum tempo dá para perceber a melhora e a evolução do programa a cada episódio. Também, viu? Concordo com o senhor. Imagino que deve ser pela ajuda de toda a equipe que está junto contigo no Paranerdia. Com cerveja. Esse episódio foi muito intenso, mesmo que tenha sido quase todo em uma pegada de humor. Mas o caos da quermesse me pegou, me quebrou, aliás. Minha família é cearense, eu nasci em São Paulo, meu pai e minha mãe migraram nos anos 90 e essas cartas eram comuns na nossa casa. Minha mãe conta que quando chegavam as cartas dos familiares dos amigos, era o evento do mês. Sentávamos todos na frente do pai e ele lia as cartas enquanto mamãe chorava de saudade e gargalhava com as notícias do sertão. Mas o que realmente me pegou no contrapé foi a resposta. Seu menino! Eu imaginei meu pai respondendo uma das cartas enquanto ouvia. Era exatamente igual às queixas que ele tinha por estar na cidade grande, longe do seu pouso no sertão do Ceará. Minha mãe ouviu o episódio e caiu no choro também. Um beijo, dona mãe do Zenilton. Essa é a dona Tonha, né? Então, um beijo, dona Tonha. Você quer Zenil da Tonha? Deve ser a Tonha. Então, um beijo para a senhora, dona Tonha. Hoje nós vivemos no Nordeste, mas meu pai já faleceu há alguns anos. As coisinhas como essa nos fazem viajar para momentos de hoje. Ao olhar para trás, vemos o esforço de um homem para manter sua família, mesmo às custas da própria alegria de vida. Desculpa o comentário grande, mas não consegui resumir. Mas, cara, maravilhoso o comentário, Zenilton. Não tinha que tirar nenhuma vírgula, cara. Parabéns mesmo. E outra que nos fez o comentário, Madame Dona Edilene Cardoso, nossa querida Tia Di, está de volta. Ela fez assim no Água de Moringa 9. Meninos, a Tia Di está de volta. Oi, Tia Di. Não tenho mais palavras para elogiar esse podcast. Todo episódio é uma grata surpresa e esse também me trouxe muita alegria. Primeira parte eu ouvi algumas vezes repetida, mas achei emocionante as cartas dos dois compadres. A parte principal deu até medo na macheza do personagem principal. O cara é terrível. Segue algumas partes que me deixaram encafifada. Gillette no meio do tobogã judeu, se vingando de alemão, libanês dirigindo carro-bomba, marretada no dedo polegar, tiroteio no elevador, ladrão sequestrando o delegado, três tapas depois de uma facada, gente besta coberto de razão, matador disfarçado de molengo, engasgo com bola de sinuca, mas nada disso supera que ele deu um beliscão no azulejo. E até agora só uma vírgula. Obrigado, dona Edilene. Mas ainda nem está mal-humorado. É claro que eu anotei isso aqui quando eu estiver um pouco abufelada com alguém, né? Eu gostaria de saber o que quer dizer abufelada. Depois, de repente, ela me conta. Também a Angelina Cardoso, no Água de Moringa 10, do Vamos Embora pro Passado, né? Falou: ah, que maravilha, eu acabei de comentar no outro episódio, já vi que havia um episódio novo. Sacanagem com a titia. Não, a gente faz de propósito, amor. Que poema lindo. Eu sou velha, mas eu reconheci quase todas as coisas que foi citada no programa. Aí você é velha, né? Muito. Tá? Eu lembrei que na juventude a gente ia para pracinha no grupo de 3 a 5 moças apenas para dar álibi uma para outra que estávamos ficando com alguém. Muito bom lembrar, inclusive meu velho pai ainda tem um relógio Eterna Matic com 24 rubis e que ainda funciona muito bem. Vamos embora para o passado também. Pô, maneiro, hein? Aí a titia Edi falou de novo agora no cast do Vox Machina, né? No Paranet do Vox Machina. Adorei este programa. Mesmo não sendo fã do Jota, estranho ele falando sem sotaque. É que no Água de Moringa ele exagera, né? Mas vocês me deixaram curiosa, eu fui ver o desenho na Amazon. O problema é que justamente quando aparecia o pequenininho falando ou fazendo alguma putaria, ele tá falando esquela, né? Sim. Sempre aparecia algum neto ou parente da sala. Ai, Edi, ficando com vergonha do desenho, que barato. Eu fiquei com tanta vergonha que parecia que era eu que estava praticando as safadezas dele. Vocês são ótimos comunicadores e Nerdmaster me lembra Alexandre Garcia. Mas eu sou o Alexandre Garcia, meu nome é Alexandre Garcia. Você está falando do Alexandre Garcia, famosão da Globo, né? Mas eu sou o Alexandre Garcia, filha. Por favor, fala boa noite, boa sorte. Não sei para que tanto R, mas vai lá. Então tá bom, boa noite e boa sorte. Beijos, Tidi. Te amo, viu? Outra que nos fez comentários foi a dona Magnete Santos. Essa é parente do Jota, tá? Ouvi aqui o caos, só imagino o primeiro comadre escrevendo a carta, sentado na varanda, em uma cadeira de balanço, com um cipó entre os dentes e contando todas as fofocas. Como fofoqueiro, ele está melhor que a dona Rosa. KKKKK. Muito bem. Ela também, a dona Magnete, ainda no ADM 9, não satisfeita, ela foi e comentou de novo, né? A vida do caboclo que sai do interior em direção à cidade grande não é fácil. Além de ter que acostumar com a distância e a saudade dos que ficaram, ainda tem que lidar com a dificuldade que é morar em cidades. Na roça todos se conhecem, todos sabem a vida de todos, e todos se ajudam e se cooperam, enquanto na cidade raramente se vê essa camaradagem. Concordo. Ainda a dona Magnete, só que dessa vez no ADM10, falou o seguinte: também quero ir embora para o passado, tudo lá era mais valorizado. É, né? Fazer o quê? Outro que nos fez comentário foi o Sr. Orlando Marrom. Ah, o outro Feedkanger, o irmão do Jota, olha ele aqui, o Sr. Marrom. Então tá bom, Sr. Marrom. ADM10 falou o seguinte: parabéns pela produção, mais uma vez as águas da Moringa foram derramadas para nossa alegria. Não sei se era essa a ideia, mas vamos lá. Jesus no xadrez pensa num bicho bom e o cachaceiro pedindo a cana mais forte. KKKKK. Agora o poema Vamos Embora pro Passado me fez chorar de saudade das coisas que nem vivi. Ó só, viu? Lembrei da minha infância comendo pão com crapete ou bolachão com tubaína. Tempo bom, muito bom, caramba. Continue assim. Feedkanger. Foi ele que escreveu, tá? Feedkanger. Então tá. Obrigado, Samão. Marrom de novo. No ADM10 de novo. Ele quis escrever de novo. Fazer o quê, né? Passado é o que mexe com o nosso presente. O presente é algo tão sofrido, tão desvalorizado, tão cheio de si, que perdeu o valor diante das próprias razões. As estatísticas dizem que o presente já não é e que o passado, embora já tenha sido, certamente se tornará ser. Ok? Né? Como disse a Jessie, o passado é outro astral. Lá eu tenho muito mais futuro. Beleza. Parabéns, Água de Moringa, parabéns, Jota, parabéns ao Paranerd, muito obrigado. Vocês cada dia conseguem mexer mais com nossa emoção, conseguem nos fazer mergulhar num poço de lembranças e quando volta desse mergulho, vocês nos proporcionam expectativas de dias melhores. Enquanto isso não acontece, eu fico aqui ou vou-me embora para o passado. Muito obrigado, seu outro Feedkanger. Ainda o Marrom, só que dessa vez no ADN 9, né? Ele falou... Trupe Zup, Sabe-se Deus que cacetes é Trupizope. Tá bom. Trupizope, olha, tu não me assusta com essa fama da tua valentia. Pense no bagunçador de bagunça que não vale um tostão furado. Eu fiquei tão arisco com esse cara, tão azedo que esse macho que eu dei até beliscão no azulejo. Olha, olha, não sei não, viu? Tô ficando doido, mas não deixo de escutar Água de Moringa. Pense num bagulho bom. Pense numa doidice que deu certo. Parabéns. Aí, negada, cada dia que passa o programa tá melhor. Valeu, mano, J. Light. A sua sorte é que tem um certo Alexandre Nerd Master pra te pegar de jeito. Forte abraço, Fidkin. Se você pegar de jeito, não é comigo não, tem. Ó, presta atenção que eu sou casado, sou homem, sou macho, hein? Então toma vergonha nessa cara, seu outro Fidkenga. Porra. E ainda, seu Marrom, no último comentário de hoje, falou no Vox Machina. Cara, que doideira, pense num programa bom. Não entendi porra nenhuma, mas é muito bom. Tá bom. Mas eu não entendi é porque eu sou burrinho mesmo. E o programa é pra nerds. E nerd é nerd, os caras entendem da bosta ao cu. Então eu até lascado. Parabéns à programação, à edição, o cara que teve ideia, etc, etc. Não entendi nada, mas gostei de tudo. Parabéns aí, Negada, Nerdmaster, Jota, Tom, Theo. Vocês são fora foda. Obrigado, seu Marrom. Agradecido, viu? Muito agradecido mesmo, né? Mesmo só sendo esse burrinho que sou é, tá? Muito obrigado. Então, depois dos comentários, temos agora dois e-mails. O primeiro deles do meu queridíssimo Elias Passos Tenório, que mandou mais uma das suas maravilhosas vídeo-respostas a respeito do podcast sobre Vox Machina, lenda de Vox Machina. Então, se você quiser saber qual é a opinião do Elias, por favor, dá uma passada aqui no Paranerdia, clica no link desse Parolando e veja o vídeo do Elias. E o outro que nos mandou um e-mail também e que vai ganhar a partir de agora um parabéns e um prêmio, o maior e-mail que eu já recebi na história do Paranerdia até hoje, não podia ser de outro senão o seu Rafael Beraldo Dourado, que me mandou um e-mail gigante, mas gigante de não dar com o pau mesmo, quer ver? Presta atenção no e-mail que o filho de uma égua me mandou. Primeiro título do e-mail: A Máquina da Legenda Vocal. The Legend of Vox Machina, né? Tá bom, ótimo. Olá, querido amigo mestre e nerd e Alexandre. Ele tá cada dia fazendo diferente as conversas. Vocês perceberam isso, né? Tá bom. Que legal esse episódio sobre a série que, apesar de já ter visto a recomendação sobre ela, se duvidar lá no grupo do Telegram mesmo, foi esse episódio no feed que foi determinante para eu assistir. Maratonei para poder ouvir sem spoilers. E, cara, tá bom, bom menino. Senti falta no episódio de comentarem duas cenas hilárias, a do mergulho do Drax no ácido. Olha, cara, a gente falou disso sim, que o Jota falou que o Drax era porradeiro que se jogou no ácido. A gente conversou disso sim. Agora, que a preocupação dele, depois de uma parte específica, tinha sido derretida. O Capitão Peru. Palavras do próprio Drax. Capitão Peru, tá? Então, não, essa parte do Capitão Peru eu resolvi omitir. Fazer o quê, né? Desnecessária, né? E outra, também com ele, ao ver que uma das poções do gnomo o transformou no que parecia ser um mulherão, o que deixou o gigante um pouco confuso. Realmente, o escano de mulherão ficou sensacional, mas tudo bem, tem razão. De longe, aliás, as partes mais engraçadas da série são com o gnomo pervertido. Quando junto ele e o Drax, não é Drax o nome do cara, porra, sacanagem, porra. Mas junta ele e o Bárbaro, aí a comédia tá garantida mesmo, muito bom. E foi o que me desapontou na série como um todo. A sinopse e a primeira metade do primeiro episódio ofereceram uma comédia, mas ela vai ficando mais densa, muito rápida, e as piadas vão ficando cada vez mais espaçadas. De fato, a gente acaba se envolvendo e querendo ver como vai terminar, mas eu talvez tivesse abandonado se não fosse um podcast para acompanhar. Agradecemos a preferência, tá? E o Grog também, que não é o Drax, é Grog, tá? saber que ela foi inspirada num podcast, num jogo de RPG que aconteceu e foi gravado pelos mesmos atores que dão as vozes originais. Deixou o material todo melhor, mesmo depois de assistido. Mas eu duvido que escreveram esse roteiro jogando de fato. Ó, o que que acontece? Berardo, Rafael, Dourado, Dourado, Sapo, Rafael, seguinte. Eles não jogaram a história que foi feita no Vox Machina. Eu comentei isso no episódio, maluco. Você não ouviu o episódio? Não, parece que não, né? Eles não jogaram exatamente a partida que apareceu no desenho. O desenho é uma forma, vamos assim dizer, romantizada da partida. A partida existiu, foi com aqueles temas do dragão azul, do vampirão, da necromante. Esses personagens estavam no jogo, mas não foi exatamente aquilo que aconteceu. Então, isso aqui foi uma partida romantizada, entendeu? Por mais que seja inspirado em partidas reais, eu sei. Me lembrou da história que escreveram Caverna do Dragão, assim, e a lenda que a série não teve um fim, porque o Eric morreu numa partida e os roteiristas se recusaram a continuar. Criança acredita em cada coisa e essa é menos pior do que a diz que eles estavam mortos no purgatório e que a Globo se recusava a exibir esse episódio final. Todo mundo sabe que Caverna do Dragão não tem final. Existe um episódio chamado Hacking, que tem um roteiro, o roteiro foi inclusive transformado em história em quadrinho, mas não existe um final gravado porque acabou o dinheiro, não teve audiência, simples assim, não teve audiência Caverna do Dragão. A gente ama, a gente adora, mas nos Estados Unidos foi um fracasso, fazer o quê? Voltando a Vox Machina, por eu não ser um jogador de RPG, esse apelo específico não me fez muita diferença. Mas sentindo os clichês, Ordem de Zumbi, Aliado que vira traidor, Segredo do Passado, revelado nas horas mais inconvenientes ou convenientes, etc, etc. Aqui fica uma crítica. Numa série de humor, esses clichês poderiam ser mais comentados pelos personagens, debochando junto com a gente. Algo como rirem do fato de que os fantasmas sombrios matam soldados à vontade, mas os protagonistas todos sobrevivem. Menos o medalhão da clériga. Aliás, que personagem chata. Que trama paralela chata e desinteressante. Ah, você está falando realmente que a pai que era chata? Pois, tá bom, né? Não fosse o único jeito de curar os feridos da equipe sem ser com cuspe de Alpha Riff. Nem precisava da baixinha na game. Ô, rapaz, maldade sua, Berardo. Berardo, faz isso não, Berardo. Outra crítica. A série opta por nos mostrar a trupe já formada. Até fiquei curioso sobre em que situação a meia-elfa toda racional aceitaria tolerar o gnomo pervertido. Faço, eles são todos um bando de filhos da puta. A ponto de estar numa equipe com ele. Eu acabei de falar isso. Mas tudo bem, vamos acompanhar um grupo que já se conhece. Não, eles não se conhecem, não sabem nada do outro. É, eles se conhecem no sentido que eles já tiveram aventuras juntos. Mas eles não se conhecem ao ponto, como é que vai a sua mãe e outras coisas do gênero, né? Se é para ser um bando de desconhecidos formando uma união improvável, então que mostrasse do começo. Ou pensasse num outro recurso para revelar para a gente, espectadores, o passado deles, sem ser eles contando um para o outro pela primeira vez. Perardo, Dourado, Rafael, Sapinho, seguinte, amor. Tu sabe todo da vida de todos os teus amigos? Dos caras que tu dá um rolê por aí, tu sabe da vida deles inteirinha de cabo a rabo? Não tem nenhum segredo. Te lascar, vá tomar banho. Aliás, qual é o plano inicial do Percival, afinal? Se ele estava motivado apenas pela vingança, o que ele fazia ali naquele grupo? Ganhava dinheiro, porque não dá para viver de vingança, né? Não fosse a incrível coincidência do reino que eles salvaram ter recompensado eles com uma moradia e convocado para o evento que eles viram o vampiro e a bruxa, essa vingança não aconteceria. Aí se chama amizade com o roteirista, Beraldo. Você conhece, você usa muito isso no Sapo Brother, tá? Que eu sei. E que trabalheira pra enfrentar um vampiro mais maluco, vampiro em RPG muito porradeiro, cara. Tu nunca enfrentou um vampiro no RPG, rapaz. Vampiro e necromante no RPG são os cachorros que chupa manga, maluco. O dragão azul resolveu em 2 episódios. É, mas não foi com pouco sacrifício, né? Contra o casalzinho mórbido, precisou de 10. Aí tu tá exagerando. Mas tá. Tá. Aliás, isso de trazer alguém de volta à vida com poderes demoníacos, resultar em transformar o ressuscitado em vampiro, me leva à premissa do filme do Tim Burton, com o Johnny Depp e a Eva Green. Ah, eu sei que filme é esse, eu até tenho na minha coleção, mas eu não lembro qual é o nome, mas eu sei qual é. Adaptação de uma série de TV, Sombras da Noite, esse. Dourado nunca me desaponta, por isso que eu amo esse menino. Vamos ver o que vem numa segunda temporada, já está confirmado, inclusive, tá? A qualidade da animação em si, tecnicamente, é muito boa, melhor que Invencível. Eu acho os dois empatados, mas tudo bem. Apesar de que Invencível, de vez em quando, fica um tracinho tão sem vergonha, mas eu te dou razão, então. Tem um traço e um ritmo de anime, com a vantagem de não usar aqueles recursos de assinatura visual. É, ninguém tem aquelas gotinhas na cara, né? Ou jorra sangue do nariz, né? Isso. Das piadas que faz parte do estilo de animação japonesa, que eu particularmente não gosto de nada. Ok, parabéns. Ainda bem que não tem, então, né? Foi legal saber que o projeto surgiu de um crowdfunding, mas a assinatura Amazon Animation sugere que talvez tenham financiado só o episódio piloto. Não. É, o crowdfunding foi para chamar os atores para gravar e os convidados também com o David Tennant, né, também. Acho que o cachê dele é barato, né? Não, cara. Aí o crowdfunding foi para isso. O que a Amazon fez foi patrocinar a feitura, no caso, da animação em si. Então tem dedo da Amazon nessa brincadeira, sim, tá? Ou talvez só do projeto para a Peach. Não. Ela pagou pela animação, tá? Ou a Amazon fez que nem a Netflix, comprou para exibir fingindo que foi ela que fez. Não, nesse caso, não. Seja como for, agora é esperar por mais. Eu também estou esperando. Enquanto isso, talvez rever tudo, só que dublado. Dessa vez, você não viu dublado, não? Ah, tá. Tem o David Tennant, as vozes originais. Tá ok. É, eu também já assisti. Eu já assisti 4 vezes já, cara. 2 dubladas... e 2 com o áudio original, então não posso falar nada a respeito, né? Tá bom. É isso, obrigado, seu Dourado, por essa bíblia que o senhor me mandou de e-mail, tá? Agradeço. Agora fica o desafio, quero maior na próxima vez. Tá bom. É isso, gente, ficamos com essa por aqui. Muito obrigado a todos pelos dezenas de comentários, esses e-mails gigantescos. É isso que a gente quer ter no Parolando, por isso que eu separei a leitura de e-mail de comentário num episódio separado, porque isso aqui dentro do cast ia ser 30 minutos só para conversar disso, mas tudo bem. Ficamos com essa por aqui e até o mês que vem. Um abraço. Beside you, your nerdy best friends, and the DM to guide you, and they rise from the flames for the battles ahead. Villains beware, 'cause you're about to be dead. They got magic and flair, they got falchions and cunning. They don't see over there, there's a monster incoming. Inspiration is waiting, rise up, don't think twice. Put your fate in your hands, take a chance, roll the dice.